e à noite o álcool então me consome, me botando na neurose. Chego, sinto o clima, então que me propicia tomar uma ação antes que algo me incomode. É vários cumprimentando, eu sei quem tá odiando, mentalizando meu santo, minha atitude é forte como um aperto de mão. Olho no olho, irmão, se for de vacilação, escuta o som do diamante. Já falei, já que isso é nitro, outra vez, dando ideia de um bagulho que acontece com a gente. Não sou melhor que ninguém, muito menos indiferente. Choque de mil volts no povo porto-alegrense. Chega juntos, louco, que sabe que eu tô falando. Nem vem na saída, no esperto, tô te ganhando. Quem for de atitude, pra nós é primeiro plano. Tem coisa melhor pra cuidar, cheiro de perfume. Várias mulheres a dançar, querendo se aconchegar. Tu nessas de intimidar, querendo o homem cuidar. Tem vários nessas de band, maldade invade, se expande. Nos fracos, entra no sangue, domina, fica gigante dentro de ti. Nem vem nessa aí, respeito muito a atitude. Quem tá no baile, tá pra curtir, te diverte. Esquece as treta, deixa eles pra lá, deixa os doc. Que tão na falsidade, sempre tem os covardes que vão ficar pra trás. Respeito nunca é demais, tamo aqui que é pela paz. Mostramos como é que faz, cada qual com seus problemas, rapaz. Vê se não pesa até mais, vai. Se for pra incomodar, fica em casa, nem sai dela. Se for pra ser feliz, tamo aqui que é sem miséria. Tem que saber curtir, na responsa sem dar guela. Deus proteja todos dentro ou fora da favela. Norte, sul, leste, oeste, já esquece dela. Sei que tem vários pela união, isso é bom. Tem que curtir sem destruir, tem o dom. Falo, mas não param de ouvir. Já que sou um litro de respeito, Porto Alegre. Respeito, olho pro lado, já tem alguém me olhando. Qual desse mano, de onde vem, tô cuidando. Qual da intenção, qual é que é? Se for pelo certo, então já é. Respeito, olho pro lado, já tem alguém me olhando. Qual desse mano, de onde vem, tô cuidando. Qual da intenção, qual é que é? Se for na maldade, então é Zé. Chega juntos, louco, que sabe que eu tô falando. Nem vem na saída, no esperto, tô te ganhando. Quem for de atitude, pra nós é primeiro plano. Tem coisa melhor pra cuidar, cheiro de perfume no ar. Vários pela união, isso é bom. Tem que curtir sem destruir, tem o dom. Falo, mas não param de ouvir. Já que sou um litro de respeito, Porto Alegre. Respeito, olho pro lado, já tem alguém me olhando. Qual desse mano, de onde vem, tô cuidando. Qual da intenção, qual é que é? Se for pelo certo, então já é. Respeito, olho pro lado, já tem alguém me olhando. Qual desse mano, de onde vem, tô cuidando. Qual da intenção, qual é que é? Então é Zé. Ai, mano, tá gravando? Tá gravando? Uhum. Mano. Ah, aí, era o que? Me chapo de leve, se viajar é mó track. Em frente o cash, não esquece. Filhos de zona leste, do verdinho, sede ao back. Arte grafite ao tag, um, dois, aí. Ninguém se mexe lá da sua, vi. Falsários por aí, extremo leste da leste. Guerreiro escuta, nitro de atitude negra. Eu respeito por aqui, vim redimir. Over 10% que são verdadeiros. Tem muito mais pra quem não mostra. Os caras que só falam bosta. Base não toca, é foda, vai virar moda. Meu cérebro se esgota. E a parada é quente, a playboyzada se apavora. E tem muito 1-2-1-2. Me passa o isqueiro, aperto o hack. 1-2-1-2. Eu tô esperto, eu curto black. Daquele jeito é a fita nitro de. Ei, consequência verbal é nóis. Liga aí. Nossa cara é essa, sem brecha. Mente aberta. Hip hop é escudo, R.A.P. Arco e flecha. Tiro na testa, ninguém viu, não tem dessa. Transformo bala de prata em rosa. Só fica nessa, leste o que resta. Rapaz, é o que interessa. Se resume nos loucos. Partenon, ideia certa. Fera ferida, cicatriz, não fica.